brincadeiras na cama de casal, mas com o tempo tudo mudou. E o que chamava de amor, com uma borracha apagou. E o meu coração doendo bem forte gritou. Acabou, cada um para o seu lado. Só o tempo para me ajudar a te esquecer, te esquecer. Eu só queria teu amor, só que tudo acabou. Cada um para o seu lado. Só o tempo para me ajudar a te esquecer, te esquecer. Tenho certeza que um dia sim, você vai me amar. E agora eu vou chamar pra participar comigo meu parceiro Dong Boy. Tá pesado, hein? Tá pesadinho. É o Dong Boy e o Edu, junto e misturado. Era tão lindo nós dois juntos, vivendo um conto da vida real. Nosso pequeno, nosso cachorro, nossas brincadeiras na cama de casal. Mas com o tempo tudo mudou. O que chamava de amor, como a borracha apagou. E o meu coração doendo bem forte gritou. Uou, eu só queria o teu amor, só que tudo acabou. Cada um para o seu lado, só o tempo para me ajudar a te esquecer, te esquecer. Eu só queria o teu amor, só que tudo acabou. Cada um para o seu lado, só o tempo para me ajudar a te esquecer, te esquecer. Porque quem eu amo não me ama. Tenho certeza que um dia sim.